This is Melting Ground. Então, primeiramente, eu vou agradecer vocês pela entrevista, né? Show foi do caralho. Obrigado. Foi o primeiro show que nós vimos, tivemos algum problema. Chegamos já, vocês estavam começando a entrar no palco, velho. Eu até li sobre vocês essa semana, escrevi uma entrevista, esqueci no hotel. Quem sabia que a banda foi formada junto ao churrasco, velho? Pois é, o Motosserra, o conceito Motosserra existe desde 2006 e a ideia surgiu num churrasco, porque não tinha lugar melhor. E a única coisa que a gente faz é comer e beber mesmo, entendeu? Assim, nós somos meio gordão assim, não é à toa. Aí surgiu a ideia, ali mesmo já surgiram ideias para músicas, qual ia ser a ideia. O projeto era ser irreverente, ser um metalzão, né, pesadão, mas sem apologia, sem levantar bandeiras. E aí esse projeto ficou estacionado até 2008. Em 2008 eu tinha uma banda de death metal, a banda encerrou as atividades. E por ser filho de caminhoneiro, minha mãe é cozinheira, sou eu que faço os tiragôs pra turma, entendeu? Eles me convidaram e aí deu certo, cara. E a gente começou a escrever música e nesse ano mesmo a gente lançou uma demo. E daí pra frente a gente vem batalhando material, inclusive agora CD na estrada, né? CD oficial, lançado ano passado. E a ideia é legal e a gente permanece nesse conceito do churrasco, de ser uma banda irreverente, pesada, né, que não levanta bandeiras, mas que faz a galera divertir e banguear pra caralho, é a ideia. Então, falando do CD, velho, eu dei uma olhada no CD e tá do caralho, velho. A produção tá muito boa, achei muito importante vocês logo de cara tentar lançar alguma coisa aí, né, porque é difícil conseguir. E como é que foi a aceitação do público, velho? A gente tem a gente é muito feliz de ter muito amigo, muita gente na cena. O Odilon já, né, já teve bandas, né, o Rafael do Alpha Scorp. Eu já vinha, o Motosserra é minha terceira banda. Então a gente já tinha um núcleozinho de pessoal que a gente mantinha contato. E a proposta era sempre, desde o início, tocar material próprio. E aí a gente já lançou de cara 4 músicas na internet. Nossa primeira apresentação, o povo já sabia as músicas. E a aceitação foi maravilhosa, foi melhor do que a gente esperava. E daí a gente viu que dá futuro, né? Que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem que vender o nosso material mesmo. Esse CD, nós levamos 2 anos para produzir com recurso próprio. E aí depois nós conseguimos um incentivo do Comi, que é lei do incentivo à cultura, isso mesmo, lá de Varginha, que nos disponibilizou R$6.000 para prensagem de CD. Mas CD já vinha sido gravado, a gente já disponibilizava, né, com banda independente, incentivo próprio, e todo o recurso retirado de apresentações como essa, assim. Graças a essa turma que tem dado muita força pra gente. Entendi. E o CD já gerou muito show pra vocês ou tá indo? Já. Nós ficamos em terceiro lugar no evento em Indaiatuba. Tivemos a graça de repartir o palco com Sepultura e foi louco, porque todo mundo é fã de Sepultura. Fizemos a apresentação no Circo Voador, que foi fantástica, em Araraquara, Pirassununga 3 vezes, Poço de Caldas pelo menos as 3 vezes por ano. Acho que a ideia é essa, a gente dá a cara a tapa. O CD é o nosso compromisso com o público, né, e eles aceitaram a gente bem, a gente tenta entregar para eles aquilo que eles merecem, né, e que eles querem mais a gente, que é a diversão, que é o que o CD tem. Se eu for parar pra olhar na letra das músicas, as músicas são um pouco machistas, mas o público feminino também tá de peso, né? Tem muita mulher que curte o som, a gente, né, por conta do cenário, por conta das personagens, né, do caminhoneiro, do cara do lenhador, aquele cara de motociclista, de prosa curta e grossa, chucro da roceiro, ele tem, né, é um figurão mais masculino. Mas não tem essa diferença, porque a gente tromba com menina que fala dos tiragosto, que também bebe a cachaça, entendeu? Essa mesada tá aí com a gente, vocês viram ali, cara. As mulheres entram no moche, cara, e as batem igual homem, então. É uma banda pra, tá dando pra mulher certo. Que gosta de macho, né? É porque tá. Cada vez mais o povo tá mais fresco e colorido, né? Acho que falta homem no mundo e mulher gosta de homem, né, velho? Isso aí é indiscutível. Então, as letras também é aquela coisa bem descontraída. Igual você falou, a ideia é essa mesmo, a ideia de estar no churrasco e batendo papo de tudo que aparecer. Sim, a nossa ideia. E é muito parecido com isso que a gente vive mesmo. É, o meu pai é caminhoneiro, minha mãe é cozinheira. Nós somos bem mineiros, bem regionais. Todo mundo tem essa vivência bucólica, de roça. Todo mundo é envolvido com isso. Então a gente traz muito o que é natural de nós, certo? A história, essa da joga-mãe, aconteceu com o Rafael. A tira-gosto é coisa que a gente faz pra comer. A não vai prestar, sabe? Tem um monte de música catapulta que tá no CD, baseada numa história que eu vivi com o meu pai lá, de viagem e tal. A gente vende diversão, entendeu? É descompromissado com essa questão. É pela música. Eu sei que todo mundo no fundo do coração tem um tira-gosto favorito, precisa de uma música ali pra descontrair, pra ouvir o peso. E a gente, muita gente se reconhece com o nosso material, né? Pouca gente tem coragem de assumir essa chucridão, né? Essa simplicidade. E a gente assume com orgulho. E a gente encontra um público fiel que quer se divertir e tomar todas. E é isso que a gente vê. Não, e esse público fiel pode esperar pra alguma coisa ainda esse ano ou mais pra frente? A gente já tem 4 músicas prontas. Nós estamos muito satisfeitos com a maturidade que a banda assumiu. Estamos compondo junto, tá saindo material muito melhor. Acho que a gente tá no nosso momento, sabe, no calor mesmo. E não sei, por conta, né, da questão financeira, o Motosserra tá trabalhando muita coisa. A gente tá aí contratando assessoria de imprensa, a gente tá trabalhando muito. Pode ser que esse ano a gente não lance o CD cheio, mas muita música vai pipocar por aí, fiquem ligados. É isso aí, isso aí. Alguma consideração final? Galera, obrigado. Acompanhe o Motosserra. O site está no ar a partir de amanhã. A gente tem um link lá que chama Diário da Buleia. Nós vamos contar os causos que acontecem com a gente, receita de tira-gosto. Acompanhe a gente lá, rede social. Obrigado ao incentivo. Vocês é que fazem as coisas acontecer para o cenário underground, independente. A gente depende de vocês. Obrigado pelo compromisso. Ó, eu que agradeço. Eu tô puto pra caralho com a minha mulher. Você não sabe o que a desgraçada quer. Quer visitar a mãe, aquele maldito cão. Eu tava sossegado vendo o jogo do timão. E calma, vai pesada, olha só que maré. Tudo isso porque a véia encravou unha do pé. No meio da viagem a merda já tava feita. Caminhoneiro de traçado me cortou pela direita. Com certeza essa mula bebeu. A lei seco, fé da puta não aprendeu. Depois de ter saído quase fora da pista, ele jogou uma cerveja no meu para-brisa. Joga mãe! Joga mãe! Joga mãe! Joga tua mãe! Começaram a chorar, a praga da minha mulher não parava de gritar. Toda essa bagunça me deixou piradão. Ainda mais sabendo da derrota do timão. A caminhoneiro você vai me pagar por esse dia que você ajudou a estragar. Com certeza essa mula bebeu. A lei seco, fé da puta não aprendeu. A seu desgraçado você vai levar o troco. Aperta o cinto, criançada, papa ficou louco. Joga mãe! Joga mãe! Joga mãe! Joga tua mãe! is Music Rock.